Grupo J. Sidney. Verdade é nosso compromisso. Credibilidade, nossa marca. 5h24, Fábio. Geraldo Maciel, estamos em linha com Pedro Paulo, ele que é coordenador da 15ª Siretran, com sede aqui na cidade de Irecê, e a população reclamando a respeito do sistema do Detran, que está há 2 dias sem funcionar, as pessoas tendo a necessidade de resolver as suas pendências junto ao órgão, saem de outras cidades, vem para Irecê, chega aqui, não tem o sistema funcionando. E ele em linha, Pedro Paulo, boa tarde, é um prazer falar contigo. Geraldo Maciel também aqui, o Adalex, e gostaríamos que você falasse um pouquinho dessa deficiência que está tendo agora o Detran por conta desse sistema estar fora do ar. Boa tarde, Fábio Oliveira, boa tarde, companheiro Geraldo Maciel, Adalex também se encontra aí, ouvintes da nossa querida líder FM, vocês que tem um papel preponderante na sociedade de manter a cidadania informada a cada minuto, a cada segundo, que a vida da gente muda, não é isso, Fábio? Vamos à sua pergunta. A Bahia toda depende hoje da informática, e esses sistemas que eram avançados, de repente já estão ultrapassados, porque essa questão da automatização a cada minuto muda. E aí o que foi que houve especificamente com relação a Irecê? Nós somos vinculados a Salvador a PRODEB, que é o programa exatamente específico que dá assistência a nosso sistema de informática. E aí o que houve? Ontem e hoje, em contato permanente, tanto ontem como hoje, o que foi que houve? Ficamos na pendência da assistência técnica aqui da Oi Telefonia. Eu quero, inclusive, conclamar aí os companheiros da Oi, porque foi feito um acordo para que eles comparecessem hoje pela manhã na nossa unidade da Siretran. E aí, o que é que aconteceu? Infelizmente, fomos penalizados e estamos na iminência de tentar, da melhor forma, amenizar o sofrimento desses usuários. Como? Tem diversas situações, entendeu, Fábio? Tem pessoas com carro apreendido no pátio, tem pessoas que têm vistorias vencidas e vincendas já agora de próximo, e demais serviços que deveria ter sido feito e foi impossibilitado devido a essa questão da pane no sistema. Então, entramos em contato com a direção do pátio só para amenizar um pouco e acalentar um pouco o sofrimento do cidadão, que a realidade é essa. Esses 2 dias já está acertado que as pessoas não seriam penalizadas com multa, com algum tipo digamos assim, de sanção em função do prejuízo causado por motivo de força maior, entendeu? Estamos assegurando não penalizar a mais ainda os nossos usuários. E estamos no aguardo da assistência da telefonia Oi, que ficou em contato direto com Salvador para nos assistir aqui. Correto? Ok, então, mas há uma previsão? Eles já chegaram à cidade de Irecê para fazer essa manutenção? Olha, Fábio, ontem ficamos o dia inteiro na expectativa que fosse resolvida a situação. Foi nos revelado a necessidade desse técnico da Oi hoje pela manhã. Então, a qualquer momento deve estar voltando, entendeu? A funcionar. Há de registrar que eu tenho um grupo de WhatsApp na Bahia toda aí com colegas de outras Siretrans, cai direto o sistema, e nós até que estávamos assim conclamando uma certa vitória em nosso sistema. Dificilmente, eu acho que para entrar em pane com tanto tempo, durante esses quase 3 anos que nós estamos por lá, acho que foi a primeira vez, você entendeu? Então, assim, foge completamente dos esforços e da vontade de nossos servidores dedicados que estão lá a postos, Mas, infelizmente, a gente só tem que pedir desculpa aos usuários e mantê-los informados dessa situação. Eu acredito que amanhã, a qualquer momento, deve estar sendo resolvida essa situação. Doutor Pedro Paulo Heraldo, primeiro quero lhe agradecer pelo carinho da sua audiência, o respeito que nos dedica, e dizer que esse carinho e esse respeito são recíprocos. Eu lhe pergunto, porque hoje, por exemplo, é praticamente véspera de um feriadão, é o Carnaval de Lapão chegando, e aqui na região as pessoas param, né, para poder ou aproveitar o feriado como feriado ou aproveitar a própria festa. Digamos que as pessoas precisem de um documento de urgência para viajar e dependam desse documento. De que maneira eles devem proceder? Ok, Aldo, entendi. Veja só, dentro da normalidade, a gente é pronto atendimento. Depende, por exemplo, vamos atentar apenas para a questão do licenciamento, que é o CRLV, tá certo? Que é aquele que é o conhecido como verdinho, o licenciamento propriamente dito. Nós estamos efetivamente impossibilitados até hoje, às 17 horas que nós acompanhamos, da emissão, tá certo? A qualquer momento, digamos, a partir de amanhã às 8 horas, a gente vai estar a postos aguardando. Amanhã é dia útil. A semana que vem, para a gente aqui de Irecê, do município de Irecê, não é feriado também, não é? Não é feriado, vai funcionar normalmente, eu acredito que até a quinta-feira. E é lógico que não deve perdurar por todo esse tempo. Quanto à questão do verdinho em si, a pessoa que pagou, ele tem até 15 dias para circular, principalmente aqui a nível de estado da Bahia, 15 dias apresentando o comprovante de pagamento, que é aquele extrato bancário. Você entendeu? Aquele extrato bancário ali, você argumentando, inclusive, para essa situação de que não foi possível a emissão. Nós estamos, esse ano, de forma inédita também, revolucionamos essa questão da entrega, que era feito e é feito, e é um compromisso dos nossos correios, que infelizmente está ficando a desejar em certos serviços, né? Eles é que entregavam de uma forma assim, em tempo hábil. Só que com esse atraso, nós implantamos a nível de estado da Bahia, foi uma preocupação da direção geral do DETRAN, você pagando na fonte arrecadadora, que é o Banco do Brasil, nossos parceiros e a agência Bradesco, um dos dois, você pagando, você tem até 48 horas para chegar e pedir uma emissão, antes que Salvador faça a emissão, tá certo? Então, aí você pagou hoje, você se deslocou até a nossa unidade da Siretran, dentro do prazo de 48 horas, você já sai com seu licenciamento, independente daquele comprovante de pagamento. Só advertindo que nessa situação adversa aí do sistema fora do ar, aquele comprovante, perante as autoridades de trânsito, e com esse argumento, somando esse argumento de que infelizmente houve uma pane na nossa Siretran, certamente os policiais irão compreender e por lei não vai sofrer nenhuma sanção. Doutor Pedro Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos trazer essa informação, creio que satisfaz aqui a curiosidade de muita gente que estava no aguardo de informações. Agradecemos mais uma vez e queremos contar sempre com as suas informações, a sua presteza nelas. Um abraço. Um abraço, Heraldo, para você, Fábio Oliveira e Adalex e todos os ouvintes da Líder FM. Uma boa tarde para todos. Estamos sempre à sua disposição. Grupo J. Sidney. Verdade é nosso compromisso. Credibilidade, nossa marca.